3520 redução para 200 nós. 200 nós, 3520. Só tráfego no Bravo Eco 58 com grau de speed de 175 nós, passando TAP agora a 2000 pés. Ele será o número 1 e o seu será o número 2. Atende, 3520. Charlie Serra, controle. Serra, prossiga. Para interceptar o localizador, curva à direita na proa 070, informe estabilizado. Para o lado direito 060, reporta na FUI, aliás, Charlie Serra, obrigado. Eu devia 1.700 para levar a formação aqui, o Charlie Charlie Serra. Acho que está livre. É. Da 3520, desce, mantém 3.000 pés, ajuste 1.017. Irá manter a proa devido ao sequenciamento. O seu limite é o curso localizador. Atende, desce 3.000 pés, mantém a proa. 1.017, tá? 3520, limite ao lock. Qual foi o número de indicado? 140. Tem condição de manter até o próximo ano, está? Firmo. E o Charles Charles Serra? Afirmativo, vai manter até o externo, 140, Serra. Certo. Vai precisar na proa 030, evitando informações, ok? Sente. Charles, Charles, Serra, está visual no setor? Ah, firma visual, Serra. Condições de me interceptar nesta proa? Afirmativo. Gentileza, intercepta, informe estabilizado. Descendo agora para 2.000 pés, ajuste 1.017. 2.000 pés, 1.017, intercepta nessa proa, o ILS para 3520. Confirmar o vento do TLC? 120 graus com 9 nós. Aham. Índia, se eu não transponder, 5532. 5532. Alexandre, já fui ali, as passagens disseram, não? Certo, completo final, chame tu e na frequência 118.62. 18.6, obrigado. Azul 4446, redução para 210 nós, desse mantenha 2 mil pés de ajuste 1017. 2109, 2000 pés, 1097 no altímetro, vai necessitar proa 020 por 20 milhas para evitar formações. Gente. Só para fazer cancelamento, circular para o 97. Confirme, Charlie Serra, desejo cancelamento e fixa no 7, é isso? Afirmativo. Gente, então, plano agora cancelado, alça 5-7, curva à esquerda, reporte base pela direita, pista no 7, para autorização de pouso, Charlie, Charlie Serra. Obrigado, Índio. Zero completo final, chame tu e 118.6. Muito bem, obrigado, até já. Tá gerando base da 17, trem mais checado, cara de alicar. Charlie, Charlie Sierra, você tem pouso autorizado na pista 17, o vento 130 graus com 07 nós. O vento por Charlie Sierra, por gentileza? Confirme. O vento por gentileza? Vento no 40 graus, 07 nós. Terra. Doutor Salvador, 3520 da TAM, 4 milhas de Índia Serra. 3520, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 017, continue em aproximação, reporte externo, trem baixo travado, TAM 3520. Portarei, 3520. Romeu Charlie, Charlie Sierra no solo 01, confirme Pátio Celestina. Pátio 5, ciente, táxi aprovado à direita ao estacionar frequência livre, bom descansar. Simpra, embaixo, travado 3520 da Zama. 3520 tem pouso autorizado na pista no zero. Vento de 1 40 graus com 07 nós. Livre pouso na 10, 3520. Tô, bom dia, 18 no 6 com a Mel. No 8 no 6. Sendo educação, assinado 4663. Afirmo, 4663. Sete, décimo até 050, chegada à mare, ajuste de altímetro 0017. Chegada à mare pro 050, vou no 816. Voando Duna, o azul 4446. Tira. O azul 4446 está livre das formações, voando Duna. 7, desce para 2 mil pés e ponto estabilizado. Ponto estabilizado, 4446. No solo 06, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 04, nesta frequência, TAN 3520. Alfa Juliette, para o 4, na sua circuita, TAN 3520. Estabilizando o ILS com a pista vista, o azul 4446. Certo, completo final, chame 2, 186. 186, até amanhã. Torres Salvador, muito bom dia, azul 4446, está 3 milhas de Simbra, estabilizado na final da 1-0. Bom dia, azul 4446, tráfego avistado, ajuste no 0-7, chame quando tem baixo travado para autorização de pouso, chame. No 0-7, chama quando baixo vai travar, 4446. Travou 4446. Azul 4446, tem pouso autorizado na pista no 0, vento 1 no 40 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso no 0, azul 4446. Chame Tui na frequência 1 no 8, décima meia dúzia, descendo para 1 no 1500 pés. Tráfego ainda não avistado, ajuste agora no 0 no 6, acabou de baixar para no 0 no 6. Continue a sua aproximação, reporte 3 milhas, final pista no 7, Eco Tango Índia. Azul 4446, nós somos 1-1, libera a pista próxima à interseção à direita. Taxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 03, nesta frequência azul 4446. Na sua escuta, via Alfa, Juliette, portão 3, bom dia, 4446. restringe tráfego avistado, pouso autorizado na pista no 7, vento de 130 graus, meia dúzia de nós, o ajuste voltou agora para 10, 17, senhor. Obrigado. Eco Tango Índia no solo Zona 5, confirme Patrick Celestino. Piado, Pátio 4, autorizado backtrack, chame ligando Pátio 4, Eco Tango Índia. Obrigado, Índia. Obrigado e boa noite, bom descanso. E LS Gol no 8 no 6. Centro completo final, chame 2 118 6. 18 6, Gol no 8 no 6, boa. Torre, bom dia, Gol no 8 no 6, na final. Boa noite, no 6, tráfego avistado, ajuste agora no 0 1 6. Continua a aproximação, reporte no externo, trem baixo travado avistando no 8 no 6. Sabizol, vai informar baixar travado, Gol no 8 no 6. Trocado. Marcador baixo travado, 8 no 6. Boa noite, no 6, tem pouso autorizado na pista 1 0. O vento é de 1 30 graus com 0,5 nós. Pouso 8 no 6.